Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Vai, chupuna! Maestro DJ Valdo Alves, há mais de duas décadas, fazendo a festa do povo no estado do Pará. Já já tem a sopa! Rapaz, tá cheirando essa sopa, viu, Batata? Essa é pro cara continuar a semana toda 100%, viu, mano? Prata da Lossauro, viu? Bora, meu empresário Juan, filha do Liaço. Manda aquela bem gelada pra cá que a gente vai dodar até mesmo. Fala, Juan. Segunda. Olha o Batata logo dançando com a sua primeira dama ali, ó. Maurício também fazendo caqueado. O Ju, o Edson. A Nádia Neves do Palio Ordinário. Bandido do bilhar. Eu devia ler esse tablo. Moi, acabei de me servir. Lâchei ma comédia. Milionário. Papai. O amigo Jorge que gosta, hein, Jorge? Papai. O melhor frango de Curuçá, frango do Jorge, viu, gente? Papai. Agora no mercado municipal. Papai. Tem um boxe do Jorge lá também. É mamãe Se você encostar no mercado municipal e se atrasar porque você tá tomando uma gelada, não esquenta a cabeça, viu? Encomenda o frango do Jorge e aí tu chega na tua casa de boa. Não vai chegar às 6 da tarde também. Né? Ah, me ajuda também. Tem um aí que sai pra comprar o almoço e só chega depois. Posso falar que é, Miki? É? Vai tocar no bar da família Caça Farra. Meu parceiro Edson que gosta, Edson. E aí, Batata? A sequência pro nosso amigo Bebê da Oficina do Bebê. A gente começou no sábado lá em Vista Alegre do Maú, ontem no Acará, E hoje, segunda-feira, aqui no Rancho Fundo. É o Maestro Mano Alves. Sexta-feira já começa de novo o nosso verão. Vista Alegre do Paramarapani, Juan. Sábado, Barca Arena. E segunda, de volta no Rancho. A segunda-feira tá de volta, viu, gente? Começando devagarzinho, né, Júnior? Só na manhã. Respeitando todas as normas do decreto municipal. Vai tocar mais um CD por lá, meu irmão. Rapaz, se for aumentar esse som aqui, viu, Batata? Tá tocando igual o Vanguard esse negócio, hein? Olha aí, ó. Já dá pra sair pra tocar fora. É. Aí ele tem uma Mutucau, hein? Olha, família, se você quiser contratar aqui o Megatron, é só falar com o Jorge, viu? É verdade. Qualidade e potência! Terça-feira aí da galera do Rancho, viu? É verdade. E o detalhe pra você que tá escutando o CD, você pode visitar o Balneário Rancho Fundo, na estrada do Piquiateua e Valério, aqui no município de Curuçá, um ambiente totalmente familiar. Um espetáculo da natureza. E segunda-feira tem a melhor segunda da região. Com sopa caldeirada, caldo de turu, mexilhão, galinha caipira e muito mais. Tacacá da Simone, coxinha. Marajoara, DJ Claudinho, partindo para o Pará inteiro. Francisco Pique é teu e você não pode perder, viu? Vai ser uma loucura! A Mega Fan tá chegando pra ficar, viu? Organização do Marcelo Nilo! Bando de Aço, galera que veio realmente representar. Pode faltar isso aí, menino. Quem é que anda com isso aí? É o Edson, é? É água mesmo. Maestro, maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. O DJ mais completo do momento. Espetinho do Juan, fígado de aço. Prega também é caldo, é caldo, é caldo. Prega também é caldo, é caldo, é caldo. Prega também é caldo, é caldo, é caldo. Prega também é caldo, é caldo, é caldo. Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldo, que apaixona corações. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldo do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Pensa no tempo bom. Brega também é caldo. Mexe o fundo, segunda-feira. É a melhor segunda-feira da região. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Você dá um passo aqui na manhã. Tudo. E com você eu quero dançar, quero me entregar de corpo inteiro até o zóia. Com o sonido eu vou viajar. Amigo Batata Mão que gosta. Jovem que vai me... Esse CD ao vivo no rancho vai tocar no nosso palio. Os sempre loucos que viajam nas marcantes assim. Kiko dos Fogos gosta muito, viu? Lá no supermercado Santa Fé! E quem gosta, quem gosta, quem gosta? É o sonido que vai tocar na força jovem. É o som do Tauá. É o sonido que vai tocar. DJ referência no Pará. Aqui, Valdo Alves. Se estou bem perto de você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem sentir todo... Meu parceiro Juan Figueiredo, nosso empresário eterno Calimó. Espetinho do Juan. Ele e o Gilvão Mengão. Hoje aqui no rancho, na segunda-feira. Se tu sou... Sexta-feira tem Marapani Juan, você é sempre meu convidado, tá convocado. Vista Alegre do Pará. Bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premiar, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão. Meu parceiro Emerson Caçafá, o Ju, o Maurício, o Batata, o Saco Farra e o Thiaguinho da Pratilha. Sonha. Formando o Cipilão. A Janeves por aqui também. as musas dos Sempre Louco. Todo mundo junto. Já que estou. Uma viagem. A sequência aí, meu amigo Boris, do Boteco do Garapa, a família do Boteco. As meninas estão aqui também. A família não para. Valeu. Essa família não para. É uma loucura. Só pra curtir, mano. Vem curtir. Agora eu vou me divertir. Dançou, dança agora, dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Só se for barulho. E a melhor segunda-feira da região, Anilo! Vai tocar no Mega Fã. E dia primeiro é Baldo Francisco, todo mundo tá convidado, meu irmão. Vai no passinho, vai, vai. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Bom som, joga som, depois desço pro Rubi. A festa tá legal, não quero mais parar. E quem detona todo tremendão pinambá. Agora eu vou. Eu gostei de hoje, galera, mantendo o distanciamento social, respeitando todas as normas do decreto municipal de Curuçá. É por isso que o rancho se destaca, porque aqui você tem espaço pra trazer sua família, ficar bem à vontade ali, isolado naquele cantinho, mas também curtindo os melhores momentos da vida nessa fase tão difícil. A gente vai levando um pouco de alegria assim. Viajando nas marcantes! Aquelas que você quase esqueceu! Meu bem, hoje à noite eu vou dançar. Vem curtir o digital que está a tocar. Meu bem, com você eu quero dançar. Vem curtir o DJ Kleber, primeiro lugar. Meu bem, tô... Robinson do São Pedro! Casa de Carne em São Pedro. Que está a tocar. Aí o Valdo assina embaixo. Qualidade! Eu quero dançar. Preço bom! E a pesada certa, Robinson! Vem, amor, dançar com a raça povão. Vem, amor, curtir essa emoção. Vem, amor, DJ Kleber está. E aí, batata, por que dá sede, hein, galera? Vem dançar, nós tão digital. Se liga! DJ Kleber está. E o Juan? Está a tocar. O arrastão está. E o Gilman? Está a tocar. Banda, novo estilo. Bandida que gosta muito. Essa música aqui, batata. Eu me lembro do tempo que a gente ia chegando no entroncamento, aquele copo da Serpa enchendo devagarzinho. Rapaz, aquilo foi um marketing ali na vida de muita gente, viu? É verdade! Eu me amarro todo dia. Eu bebo Serpa, puta fantasia. É meu tesouro. É o sabor da mais gostosa do Brasil. Só que lembra, canta! Isso é que é ser um bom rapaz. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega sem parar. E vem a sede. Quem já tomou? Fala a verdade. Quem já tomou? Quem já tomou? E o Miquinho? Serpa é a cerveja que me dá. Bem geladinha vai, não vai, Miquinho? Eu bebo Serpa. Serpa conquistou meu coração. É do tempo que os fã-clubes se reuniam pra dançar, pra ensaiar, pra arrebentar no final de semana nas aparelhagens. É verdade! Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som. que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, vem dançar, vai ser um show. Show no Rancho, vem pra cá. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar, padrão e qualidade. Meu parceiro Dordinho Bilhão, patrão do gelo. O Junião do Curral do Pista, bora Junião! Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lobato é a melhor seleção. Bora Batata viajando, Batata! Oh, viajando! Vai cantar comigo. O quê? Amor assim não dá. Eu não posso aguentar. Quase você esqueceu. E a gente vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Bora girar. Da música, essa aqui tem história. To make the tears run dry. Gira! You turn me inside out. And I don't have... Tá tudo ao vivo, Batata, pra gente curtir depois. Cause I can't see, you can't see what's really inside me. What's really inside. Gilvão Miguel prepara tudo, sexta-feira, Vista Alegre do Pará. Picap Tormento, Val Alves, Rock do Josimar. Vista Alegre do Pará, vai ferver sexta-feira. What's really inside me? E o Juan vai estar lá com a gente, meu irmão. E essa batata! Demais! Vai no apoio, sexta-feira. Sou um sonho inteiro, cheio de frutos. Essa tem história também, né, gente? É pop song, novo embalo que o Brasil. Eu te falei que hoje a gente ia curtir, ia viajar um pouquinho também. Na segunda-feira, no rancho, é assim, ó. Com esse sorriso estampado em meu rosto, e esse brilho intenso dentro do meu olhar. Estou te convidando, vem com asta pouco. Qualquer um dos três vai te botar. Bora se ligar! Vem assim, swing é do Pará. Quem sabe canta, quero ouvir. É o calypso paraense, é o melhor ritmo que tem pra dançar. Pode ser brega ou a Mason Music, é pop som que agora vai tocar. É o calypso paraense, é o melhor ritmo que tem pra dançar. Pode ser brega ou a Mason Music, é pop som que agora vai tocar. E o baixo tocando. Passa fogo é quem vai tocar. Bruto Sensual. Valdo Alves, tá, meu bem. Bruto Sensual. Valéria, cantando pra gente no rancho. Segura aí, maestro, vai. É só uma pedrada. Você que trouxe sua moto e trouxe o capacete, pega e coloca na cabeça agora, isso. Porque vem pedrada aí. Dance, dance, dance, dance, dance. Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega... É do tempo do Edson Caçafá, é. Canta, fala sério. É do tempo do Edson. Vamos falar sério. Voilà! Gostosinho, Espetinho do Juan, fígado de aço. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Bem, cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Julião do Curral do Pisa, mano! Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Quem sabe canta, né? Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Banda dos pregas. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Girando. Batata Louco do Palio Ordinário. Empresário Kennedy. Espero, baby, vem comigo. Vem dançar. Hoje. Hoje eu quero curtir. E aí, empresário Kennedy, essa aí, ó. Castanhal, ele é. A história de Castanhal. É o Trogação, o campeão. É o Trogação, o campeão. É o Trogação. Vem, deixa o fumo, vem. Vem dançar, vem. O Trogação é o campeão. É o campeão. Vem dançar. O Trogação é o campeão. Vem dançar, contratação, é o campeão, vem dançar, contratação, é o campeão, vem dançar. 1, 2, 3, batati! Olha que tempo, garoto! Aquele tempo que o cara bebia até amanhecer! Os melhores tocando. Eu vou só te amar, Davidson Reis. Eu vou só te amar, Banda William. E quero só te amar. Gilvão, meu garoto! Vai no passinho, gostosinho, vai! Nosso parceiro Azulão, obrigado! Aquele abraço do mestre Vado Alves, Azulão! Ele sempre vem quando o mestre tá tocando! Mancha o fundo! Não consigo respirar, sente como é sua festa! Lá no espetinho, mano! Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Aí o Ed

Você usou meu coração, deixou a marca de uma paixão. Agora é tarde, sofri demais, não tem mais jeito, não volta atrás. Dá um gole na cerveja e canta comigo. A marca de um amor não sara, a dor de um amor não passa. A marca de um amor é pra sempre, não passa assim tão de repente. A marca de um amor não sara, a dor de um amor não passa. A marca de um amor é pra sempre, não passa assim tão de repente. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Vem, vem, vem, vem. Planeta Tecno, ritmo do meu Pará, a galera se agita. E o giro na história e na memória, na história e na memória. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vai chupando, segunda-feira, da ressaca. E o maestro segue detona. Uhul! Libera a energia que o planeta vai. Vem, vem, vem. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida Tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida Tecno do meu Pará. E aí, batata? Vem, vem, vem pra balançar. Seria do Kiko dos Fogos, supermercado Santa Fé, viu? Vem, vem, vem pra balançar. No embalo desse som da nova onda do Pará, libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. Imaginando na história e as marcantes. O Eliel Agorete que gosta. Homem das marcantes quando o Valdo toca nesse jeito. Maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves. A festa vai começar e você vai dançar. Dança um arrasta tudo, é que vai tocar. Lá no Boteco do Garapa. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Amigo Boris gosta muito, meu irmão. Johnson é consagrado. Brevemente a nossa sexta-feira, a melhor sexta-feira de Curuçá, tá de volta. E na batida! Um, dois, três. Vai! Prega das aparelhagens. Vanguarde. Vibração. Super som. Imperial. Clube do Remo. Transação. E aí, batata, deu saudade agora, hein? E o brega das aparelhagens. É verdade. E a contagem? Liga na contagem. Carlinho, você, o azulão. Brega, brega, brega. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Bora cantar! DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. Meu parceiro Gaia, toda a família, obrigado Gaia. Um abraço do maestro pra você. O dia primeiro tem Mega Fã. DJ pra a nova sensação. Com um vibração. E agora o DJ Valdo, o DJ do Vanguarde. É quem vai detonar. Bora detonar! Girando! Batata Louco do Palio Ordinário. E a família Os Sempre Loucos de Curuçá. Vai no passinho gostosinho, vai, vai. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando. E a multidão vai gritando. É o Elson, é o Edson, o Batata, o Juno e o Maurício. Rapaz, que história, meu irmão. É que não tem história apagada da memória, ó. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda. É no começo. Quer dançar? No começo. Quantos verões passados no tempo dessa música? Tu lembra, gente? Lembra, lembra? Por isso que eu falo que a vida é um sopro hoje. A gente passando essa fase tão difícil, nesse tempo aqui era demais. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é na história, arranja o fundo, vem comigo acima. Eu quero sair sozinho pra dançar, um brega por aí, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira. Vê se me deixa em paz, não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé. Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé. Os automotivos nesse tempo tocavam muito essa música aqui, gente, essa aqui, ó. Marmita. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Gatinha! Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. Olha, Juan Filho do Liaço. O Espetinho do Juan vai tocar muito esse CD aí. Esse carro é comida. A gente manda um abraço aos clientes e amigos aí do Espetinho do Juan. Quem entra nesse carro? Sempre tocando o CD do Márcio Manoves. Por isso que o parceria fechada. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no marmita e vamos. Pare o ordinário. Vem curtir o som. Faz de doido, batata, viu? Entra no marmita. Pisa pra destra, vai levar só tudo, meu irmão. Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar. Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. O batata que comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que não me dele é marmita. Quem entra nesse carro tá virado uma golada. Uma que faz o cara beber. Essa música. E aí, Azulão? Daqui a pouquinho tem uma sequência pra você especial, viu? E na batida. Você não conhece Rancho Fundo, Piquiatela, Curuzá, Pará, Brasil! Vem cá de forte, vamos dançar. A zorra é quem vai tocar. A parceria tá fechada, Batata Louca e Juan Figa do Diaço, meu irmão, pelo amor de Deus! Comunidade brequeira, temos a... Um é louco e o outro tem o Figa do Diaço, aí tu já viu. É mesmo que misturar a gasolina com álcool. Ave Maria, vai agora com teu medo. Ave Maria, hoje eu quero ajudar. Ave Maria, eu tô aqui com a banda azul. Ave Maria, hoje eu quero azul. Ave Maria, vai agora me deu medo. Ave Maria, hoje eu quero ajudar. Ave Maria, eu tô aqui com a banda azul. Ave Maria, hoje eu quero azul. Nesse tempo essa música era bagulho doido, viu? O cara disputava logo uma caixa de cerveja. Não era pacote não, era uma caixa no Tecnomelo. É no começo, né, gente? É verdade. Se liga na onda. Esse tempo até o Jorge dançava. O moleque não pega, não mexe parada. Mas não era só rock doido nesse tempo, não. nesse tempo também tinha as músicas que não tem hoje em dia, músicas de letra, músicas que a moçada viajava de verdade, assim, ó. Hoje em dia é muito difícil. Eu como profissional, mais de 20 anos, viu, Batata? Hoje em dia é muito difícil gravar uma música como essa aqui desse tempo. É muito difícil. Só a banda R15 que grava. Uma ou outra. Olha esse tempo, Miquinho! Quem sabe canta comigo, vai? Julião do Currão do Pisa. O céu tão mal criado. Júlio mal criado. Data Louco do Palio Ordinário e a família Os Sempre Loucos de Curuçá. Espetinho do Juan, fígado de aço. É meu parceiro Gilmão, meu grau. Pedindo seu olhar, quem louca por você. O amigo azulão. E aí, Carlinho? Mas eu não vou deixar. Homem da pista negra. Sim. Carlinho Mototáxi, família MT. Eu sei que ele vinha dar um abraço no Valdo aqui, ó. Valeu, Carlinho! Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Eu te amo. Já já tem a melhor sopa do estado do Pará. Sabe que uma vez. Tá esperando a sopa, viu, gente? Já já tá saindo. Eu bem se envolver. A sopa que vai deixar você a semana toda 100%, viu? Em nada. É a melhor sopa da região, já já. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Girando tudo. Os marcantes. O seu coração é a mil. Banda. Você se lembra daquele tempo? E já toma mais uma. Já pega mais um pacote de gelada. E viaja com o Valdo assim. Você tem que vai rolar. No bar do Edson e no bairro A. Bandida, essa aqui tem história, não tem? Essa tem história! Disse que eu menti, que te enganei. Essa família não para, é uma loucura. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Batata Louco tá mandando aquele beijão pra você, Mara Bandida, viu? De me aventurar, é. Quem sabe canta? Problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontre-se alguém que possa te amar. Bora, maestro, vai detonando mais uma. Nessa hora que valeu a pena. Aqueles 20 reais de gasolina. Em vez de Marapani, curti demais aqui hoje. Juan e o Gilman. Seguidores do Vanguard do Mauro na região. Porque você. Vamos lá, Valdo. Mexeu com meu coração. Bora, Batata. Vamos lá, Valdo. Meu amor. Batata Louco do Palio Ordinário. Cadê o palio ordinário, hein? Você pra mim, meu amor, que você sempre me donou, me ouviu, me deu prazer. Supermercado Santa Fé. Ele gosta. Aquela sequência única, exclusiva pra você, Kiko. Maestro DJ Valdo Alves. Dá um gole na cerveja e canta, arranja o fundo. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim. Dói demais meu coração, não me deixe nessa solidão. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim. Dói no coração, meu coração, não me deixe nessa solidão. Escambista, faltou só você, o cara que divulgou muito hoje. Tá começando a segunda-feira aqui no Rancho Fundo. Toda segunda tem atração e trazendo o maestro Valdo Alves Luiz, tocando agora as marcantes, aquelas que não serem de verdade. E o CD mais exclusivo pra você, essa primeira dama, Luiz Cambista, fechado com o maestro Valdo Alves e os Sempre Loucos de Curuzá também. Do grave dessa música, essa idade, ó. Acho que não mereço o que me faz, mas insiste em fazer mais. É pouco pra você, pra mim, já é demais. Isso que... É pra tomar mais uma, viu? Sofrer demais, olha... Fabiano, para! Amigo Robson do São Pedro, casa de carne em São Pedro. Um abraço do Val pra você, Robson. Esse se vem quando o Val tá tocando na região. Obrigado, Márcio, valeu! Acho que não mereço o que me faz, mas insiste em fazer mais. É pouco pra você, pra mim, já é demais. Isso que você me faz, sofrer demais. Olhar pra mim, não faz assim. Me dá um tempo desse sofrimento de amar. Você assim, oh, oh, oh, oh. Eu pensei que podia ter. GG pra você. Eu sei que tu não vinha, dá um abraço na GG hoje. Vamos começar, GG.